Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Raianas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Raianas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Olá Alentejo, olá Extremadura, bem-vindos a mais uma edição de Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Nesta edição vamos falar de pobreza e exclusão social no Alentejo e na Extremadura. Connosco vamos ter Edmundo Martim, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, Juan José Salado Sanches, Secretário e Diretor-Geral da Fundação Cidadania e Maria José Maia, Coordenadora Executiva dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social. Esta é uma emissão conduzida pelo Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com a Onda Campos, da Fundação Universidade Sociedade. Vamos ter também reportagens sobre o Dia da Mãe e sobre a Revolução de Abril. Não esquecemos também os eventos na agenda e também as músicas que marcaram a Revolução de Abril de 1974. Fique connosco. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. O grupo Palhas e Moinhas, o tema Ponte Manso, recordamos José Melo, amplamente conhecido entre nós, faleceu há quase um mês, vítima de doença súbita, uma pequena homenagem ao cantor e compositor que esteve ligado a vários grupos, sendo os mais conhecidos o Modas, o Cantos da Aurora, ultimamente estava empenhado no grupo Palhas e Moinhas. Grupo Palhas e Moinhas, o tema Ponte Manso. Somos palhas e moinhas, farinha de muito chato. Cavacos de lenha dura, cura de muitas maleitas. Engenheiro de obras feitas, construtores de animação. Nascemos todos os dias para não morrer de repente. Quem quiser cantar com a gente não precisa de autorização. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Encontrei travo no mosto, gosto de grelha no vinho. Ninho de vespas na tulha, borbulha no teu nariz. Só não morri por um triz, com o susto que apanhei. Já tenho calos nos dedos de tocar às campainhas e suei as estupinhas para chegar onde cheguei. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Somos palhas e moinhas, farinha de muitos sacos. Cavacos de lenha dura, cura de muitas maleitas. Engenheiro de obras feitas, construtores de animação. Nascemos todos os dias para não morrer de repente. Quem quiser cantar que a gente não precisa de autorização. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Ponte manso, pega leve que a gente não tem dinheiro nem para pagar o que deve. Encontrei travo no mosto, posto de rolha no vinho. Ninho de vespas na tulha, borbulha no teu nariz. tem calos nos dedos de tocar às campainhas e soei as estupinhas para chegar onde cheguei. Põe-te mais, pega leve, que a gente não tem dinheiro, é para pagar o que deve. Põe-te mais, pega leve, que a gente não tem dinheiro, não é para pagar o que deve. Põe-te mais, pega leve, que a gente não tem dinheiro, não é para pagar o que deve. Põe-te mais, pega leve, que a gente não tem dinheiro, não é para pagar o que deve. Voces Radianas. Su andadura en el mundo musical comienza en el año 2003 en Cáceres. Cuatro amigos con apenas 16 años deciden juntar sus inquietudes musicales formando La Bruja Roja. En 2005 deciden apostar fuerte, dando forma al que será su primer disco desde el primer acorde. Después de tres años girando con su primer disco con más de 2.000 copias vendidas, a mediados de 2009 el grupo presenta su segundo disco, Kilómetro 2, grabado en Extremadura y producido y masterizado en los estudios Oasis en Madrid. Kilómetro 2 es un disco que cuenta con el sello de La Bruja Roja, rock melódico con letras cercanas que muestran el sentir de esta joven banda cacereña. Para más información, entra en www.labrujaroja.com. Os dejamos con Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos lejos de aquí, que esta noche tu cuerpo y la luna sean el colchón donde voy a dormir. Vámonos, vámonos, vámonos hacia otro lugar, que tengo el coche lleno de amigos que privan y ese sueño que cumplirte. ¡Vámonos! Va despacito y camina a mi favor. Voy fumándome los recuerdos que quedan en mi rincón. Y en esta vida estoy cansado de buscar y no encontrar y de perder el tiempo. Y en esta vida ahora no busco más que sonreír y disfrutar. Esta noche tu cuerpo y la luna sean el colchón donde voy a dormir. Vámonos, vámonos, vámonos hacia otro lugar, que tengo el coche lleno de amigos que priva ese sueño que cumplí, que vámonos. Y si no es conmigo será sin mí, y si no es contigo será por mí. Conmigo será sin mí, y si vas contigo será por ti. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos lejos de aquí, que esta noche tu cuerpo y la luna sean el colchón donde voy a dormir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos hacia otro lugar, que tengo el coche lleno de amigos que priva y ese sueño que cumplir! Vozes Raianas. O tema em destaque na emissão de hoje de Vozes Raianas é o combate à pobreza e exclusão social no Alentejo e na Extremadura. Connosco temos o Dr. Edmundo Martinho, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, e a professora Maria José Maia, Coordenadora Executiva dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social. E também com Juan José Salado, Secretário e Diretor-General da Fundação Ciudadanía. Bem-vindos a Vozes Raianas. La primera pregunta es si realmente podemos hablar de la existencia de pobreza en Europa o esta realmente solamente se da en el tercer mundo. Bueno, pues claro que debemos hablar de pobreza en Europa, puesto que al menos 78 millones de europeos están en esta situación, ¿no? Uno de cada seis europeos está en situación de pobreza y, por tanto, es algo a seguir trabajando por los 27 estados de la Unión para solucionar y para superar esas situaciones. Professora Maria José Maia. Eu também concordo, devemos falar de pobreza de facto na Europa e claro, aqui damos o nosso enfoque ao nosso país, em que é uma pobreza, como sabem, muitas vezes intergeracional, é uma pobreza que tem vindo a criar umas novas dimensões, até por aquilo que têm designado de novos pobres, como dizia há pouco o Dr. Edmundo Martinho, que ainda não está muito definido o que é isso de novos pobres. Novos pobres temos identificado como as populações que têm sido votadas agora um pouco ao desemprego e que já não são aquela pobreza tradicional, mas que abarca outras dimensões, que são mais dimensões de exclusão. E nesse sentido eu também verifico que de facto a pobreza, temos de falar em termos da Europa e concretamente nos diz respeito a Portugal, temos tentado, de alguma forma, criar algumas estratégias de combate a essa pobreza e exclusão e daí estarem a ser delineados alguns projetos, nomeadamente os contratos locais de desenvolvimento social. E já iremos ter a oportunidade de também falar deles. Doutor Edmundo Martinho, o que é que tem a acrescentar? A acrescentar muito pouco, porque já está praticamente tudo dito. A única coisa que eu sublinharia é que a pobreza é, tal como a entendemos na Europa e em cada um dos nossos países, é um conceito que adota um referencial de rendimento e, portanto, é abaixo desse limiar de rendimento que se considera que uma pessoa está em situação de pobreza. Naturalmente, temos de ter a consciência, e partindo da sua pergunta sobre o terceiro mundo, naturalmente que a pobreza na Europa não é comparável à pobreza que se vive no terceiro mundo, quando aí o que está em causa, fundamentalmente, são às vezes as próprias necessidades de sobrevivência. De qualquer modo, é uma realidade na Europa de pessoas que vivem abaixo daquilo que se considera um limiar de dignidade, os tais 78 milhões de europeus, e que exigem que se adotem medidas de política intensas, muito, muito, muito comprometidas. E basta dizer, e é um avanço muito importante, que a própria Comissão Europeia, numa comunicação que emitiu há cerca de duas semanas, pela primeira vez, assume nessa comunicação um objetivo quantificado de redução da pobreza na Europa. Isso é um avanço muito importante. Esperemos agora que os chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu adotem aquela comunicação e que assumam esse compromisso de redução da pobreza aqui com um objetivo quantificado. E é a primeira vez que isso acontece, recordo. O que é que se entende por inclusão social? Isto é, uma pessoa socialmente excluída é necessariamente uma pessoa pobre? Não. Pode-se ser pobre e não ser excluído, pelo menos no sentido amplo que damos à expressão exclusão ou inclusão, e pode-se ser rico e ser-se excluído. Rico, entre aspas, naturalmente, mas pode não ser pobre e ser-se excluído. Um exemplo típico deste segundo fenómeno é, por exemplo, algumas pessoas sem abrigo, que são sem abrigo por opção, são sem abrigo porque a sua vida se desorganizou de alguma maneira e que não significa necessariamente que não tenham recursos financeiros acima do limiar da pobreza. O contrário também é verdadeiro, mas eu diria que a pobreza é, sem sombra de dúvida, uma das principais causas de exclusão, se não a principal. E, portanto, é bom que façamos esta distinção, mas tenhamos consciência que a pobreza é, de facto, a principal causa de exclusão. A exclusão do acesso a bens culturais, a exclusão do acesso à educação, a cuidados de saúde qualificados, enfim, oportunidades de integração profissional e social e, portanto, entendamos-nos nesse ponto de vista. A pobreza é quase sempre sinónimo de exclusão. Juan José Salado, le hemos visto asentir con la cabeza. ¿Realmente está de acuerdo con Edmundo Martín? Claro, claro, totalmente. La cuestión de la inclusión y la exclusión no es solo no está solo relacionado con la pobreza o no estar en esa situación, sino con otras causas que acaba de comentar precisamente. Un ejemplo disso, más un ejemplo, son los pensionistas, los nuestros mayores, ¿no? Como dicen, que en muchas circunstancias tienen rendimientos suficientes, pero después viven excluidos do contacto con las familias, do contacto con sus comunidades, do contacto con oportunidades de serem participantes na sociedade. Y, por tanto, no necesariamente ser-se pobre significa ser excluído, y no necesariamente no ser pobre significa ser incluído. Profesora María José Maya, ¿solo la falta de ingresos genera pobreza o existen otros factores? ¿Cuáles son los ámbitos de actuación sobre los que más deberíamos incidir, tanto en Extremadura como en el Alentejo? É de facto uma questão que tem que ser pensada, mas nós devemos intervir e não só na Extremadura, mas também como no Alentejo, e daí a nossa orientação política será no sentido de combater a pobreza e a exclusão. E a exclusão nas suas várias dimensões. E de que forma é que nós estamos a tentar fazer isso? De alguma forma, descentralizando as competências também mais para o nível local, e aqui em que as autarquias assumem um papel fundamental neste combate à exclusão. São as autarquias, são as entidades locais, nomeadamente IPSES, ONGs, associações de desenvolvimento local, daí estarmos a centrar, e claro, a própria população, não é? Que deve ser aqui um elemento fundamental para o processo de mudança que se pretende que ocorra. Nesse sentido, eu acho que devemos mesmo dar um enfoque, portanto, na dimensão territorial. E acho que é aqui, então, que está a haver uma tentativa que em alguns locais já é consolidada, mesmo uma intervenção concertada, articulada, e mais global. Eu penso que é essa a nossa estratégia. É aqui que estão também as potencialidades, não estão só os constrangimentos no território, estão também as grandes potencialidades que podem fazer a diferença. Sua opinião, Juan José? Bueno, pues decir que dos de los ámbitos donde creo que deberíamos insistir, uno es el empleo, sobre todo. Mi propia Comisión Europea habla de que en este momento de crisis, incluso los propios trabajadores que no tienen unas mínimas sueldos están en situación de penuria, también en situación de miseria, y parece ser que es el 8% de los trabajadores de la Unión Europea. Por tanto, ya no es, como antes hablábamos, sinónimo de inclusión el tener un trabajo, un empleo, si no te permite pues garantizar los recursos mínimos para tener una vida digna, como decía el profesor en su ponencia anterior, ¿no? Por tanto, ahí hay que trabajar mucho, hay que trabajar en la protección del empleo, en la generación de nuevos empleos, evidentemente, y también en la capacitación de las personas, no solo para una cuestión o una solución laboral, sino también una educación a lo largo de toda la vida y una capacitación para desenvolverse en sociedad de la mejor manera posible, ¿no? Doctor Edmundo Martín. No, eu estou completamente de acordo com o que dizia, porque hoje não há dúvida que o emprego é de longe o instrumento mais preventivo da pobreza, não é? É no rendimento que resulta do trabalho, de um trabalho digno, de um trabalho com qualidade, de um trabalho remunerado de forma qualificada, é aí que reside, em boa medida, o principal instrumento preventivo da pobreza. Mas depois juntam-se outras dimensões, como diz, a questão da qualificação pessoal, da qualificação cidadã, da qualificação social, da qualificação para a participação ativa na comunidade, são aspectos fundamentais e que, em muitas circunstâncias, são a ausência destas qualificações determina fenómenos de exclusão muito significativos e, portanto, é muito, muito, muito importante que tenhamos atenção a estas dimensões. São críticas, diria, deste combate à pobreza. Quais são os grupos mais desfavorecidos, tanto em Portugal como em Espanha, e concretamente, concretizando aqui, o Alentejo e a Extremadura? Bueno, pues entre los más desfavorecidos, desde luego, están las personas que no tienen empleo y están en una situación bastante difícil para salir adelante. También entran ahí los que más baja cualificación han conseguido tener por unos u otros motivos, y en definitiva los que no están encontrando recursos para tener una vida digna, ¿no? Pero yo centraría también en esos dos grupos principalmente, por lo menos en el caso de Extremadura. Eu só me permitia acrescentar, no caso de Portugal, e o Alentejo não é exceção, embora seja uma região mais envelhecida do país, eu permitia-me acrescentar que um grupo muito, que para nós é hoje uma prioridade absoluta, são as crianças. Isto é, nós temos a pobreza infantil, em termos europeus, é mais grave do que a pobreza dos adultos, não só por questões que têm a ver com o rendimento, como porque a vida em pobreza é muito mais dura para as crianças do que é para os adultos. Os adultos têm estratégias de recuperação e estratégias de abordagem das dificuldades que uma criança não tem. E, portanto, as repercussões são tremendas, até no que diz respeito à relação com a escola, à relação com a aprendizagem, à relação com as qualificações, porque a palavra-chave aqui é qualificação. E depois nós, em Portugal, temos um problema que persiste no Alentejo, obviamente, como noutras regiões do país, e que tem que ver com aquilo que se chama os working poor, Ou seja, as pessoas que mesmo trabalhando estão em situação de pobreza, porque, fruto das qualificações reduzidas, como dizia, têm empregos mal remunerados, têm empregos instáveis, empregos precários e que resultam, naturalmente, num rendimento insuficiente e que as coloca abaixo do limiar da pobreza. Portanto, são dois grupos que, para nós, são muito importantes. Atendendo a que haveria um terceiro grupo, se me é permitido, que eram os pensionistas, que em Portugal resolvemos, e passo o exagero da expressão, através de uma prestação nova, que significa dizer que nenhum pensionista pode ter um rendimento inferior ao limiar da pobreza. E aí, nesse caso, a Segurança Social compensa o rendimento dessa pessoa até ao limiar da pobreza, o que significa que é um grupo que hoje está protegido da pobreza material e financeira. Não está protegido das questões da exclusão, como já vimos, mas do lado da dimensão financeira e monetária está protegido pelo sistema de proteção social. Portanto, crianças e working poor. Professora Maria José, tem algo que opinar? Eu também corroboro, portanto, tudo o que foi dito até aqui, acrescentando que das ações de acompanhamento que temos feito em termos dos contratos locais de desenvolvimento social, que se tem denotado nos territórios mais envelhecidos e, como foi referido, pessoas com baixas prestações sociais, provenientes, portanto, das pensões, que, embora tenham, de facto, não estão numa situação de pobreza, mas estão ainda excluídos de algumas dimensões da vida cotidiana, nomeadamente há fracos recursos em termos da saúde. Aqui no Alentejo detecta-se muito a insuficiência de recursos na área da saúde mental e isso tem sido posto com particular cuidado. Claro que pelo resto do país também se vai notando, mas mais nos territórios envelhecidos é os problemas da saúde mental e os acessos, de facto, ao médico de família. Já porque a distância é grande, as acessibilidades nem sempre são as melhores e isto tem sido colocado, de facto, com bastante pertinência e que, de alguma forma, temos tentado, não sendo o nosso âmbito de atuação, mas pelo menos naqueles cuidados mais preliminares, dar algum... pronto, estender o tentáculo e dar algum apoio a nível da psicomotricidade e para que os idosos não se sintam tão isolados, porque isto também é uma forma de conviverem e, de alguma forma, também conseguirem ainda ter alguma vitalidade para o desempenho das suas atividades do cotidiano. Deixa-me só acrescentar um aspecto, que é, todas estas dimensões depois têm uma grande marca de género, ou seja, todas estas dimensões de pobreza, quando falamos das mulheres, se agravam, quer do lado dos salários, quer do lado da monoparentalidade, quer do lado das condições que, de facto, hoje a pobreza em Portugal, pelo menos, tem um rosto claramente feminino, ou seja... Se falamos dos idosos, falamos das crianças, falamos das pessoas em idade ativa e aqui as mulheres sofrem sempre mais do ponto de vista da pobreza do que os homens. Portanto, é muito marcada pelo género. Hemos hablado de pensionistas, de las mujeres, de los niños, pero otro de los colectivos históricamente más desfavorecidos es el de los gitanos. ¿Qué programas de inclusión social se desarrollan a través de las diferentes administraciones extremeña y alentejana? Bueno, pues para incluir socialmente también a estas personas, José. Bueno, desde Extremadura, que como sabéis la comunidad autónoma tiene competencias en todas las materias de intervención social también, pues llevan ya bastante tiempo desarrollándose proyectos de inclusión y de integración en la sociedad en general, lo que es la cultura gitana también, con unos proyectos basados sobre todo en inserción en los propios municipios, en el territorio más cercano también y donde más conviven y que están teniendo resultados altamente positivos. Están participando, integrándose en las comunidades a partir de esa participación social activa en cada uno de los municipios extremeños y apoyado todo ello por la Comunidad Autónoma de Extremadura, por las diputaciones provinciales que también tienen programas de apoyo, por los municipios y por las organizaciones extremeñas, no solo gitanas, sino otro tipo de organizaciones que trabajan conjuntamente en esa tarea. ¿Y en el caso del Alentejo? No caso del Alentejo, y no es solo en Alentejo, en fin, nosotros tenemos ese problema en Portugal. Esta cuestión, la cuestión cigana, si es que podemos hablar de una cuestión cigana, es una cuestión que tiene séculos, no es recente, ¿no es? Naturalmente que nos tempos mais recentes há uma alteração radical que tem que ver com a liquidação das atividades tradicionais das comunidades ciganas, que hoje não é possível mais serem exercidas. Isso tem que nos levar a ter intervenções, sem dúvida nenhuma, muito firmes no que diz respeito à proteção dos direitos destes cidadãos, que são cidadãos portugueses ou espanhóis, como qualquer um de nós, mas sem perdermos de vista que o respeito pelos laços culturais não pode, na minha opinião, não pode ir contra os direitos das próprias pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu dou um exemplo. Uma das tradições da comunidade cigana diz respeito às mulheres jovens não poderem ir à escola em conjunto com os rapazes. E normalmente o que acontece é que abandonam a escola. E isto, do nosso ponto de vista, é completamente inaceitável, porque uma coisa é o respeito pela identidade cultural, outra coisa é sermos intransigentes quando essa identidade cultural atropela direitos de cada um dos cidadãos. E aí cabe-nos ser muito firmes desse ponto de vista. Agora, temos de ser capazes de perceber que há aqui um movimento da comunidade no seu conjunto e da comunidade cigana também tem que haver algum movimento no sentido da integração, porque as atividades tradicionais não são mais possíveis. A própria venda ambulante tem perdido muita expressão por força de outras soluções comerciais. E, portanto, temos de ser capazes de perceber que há aqui necessidade de fazer alterações do nosso lado, no modo como olhamos para a comunidade cigana, e sabemos que esse olhar é muitas vezes discriminatório, mas também tem que haver da parte da comunidade cigana aqui uma convicção no sentido de se integrar, sem perder, naturalmente, aquilo que são traços culturais importantes e que importa preservar. Agora, temos que ter a consciência de que estamos perante um problema que não é de hoje, não é de ontem, tem séculos de existência. E não vamos ter a pretensão de que o vamos resolver com um projeto ou outro. Aí ajudamos. A intermediação cultural tem sido muito importante em algumas regiões. A própria questão da habitação é hoje crítica, porque os ciganos não são mais nómadas como já foram no passado, pelo menos em Portugal. Há muito poucas comunidades nómadas. E, portanto, a fixação nos territórios tem que ser uma fixação consolidada e ligada a atividades geradoras de rendimento, que não podem ser apenas os apoios públicos, embora esses não devam faltar quando as circunstâncias o exijam, naturalmente. Mas é um problema sério que nós temos, que a Europa tem. A Espanha, eventualmente, é um problema mais pesado ainda do que em Portugal, mas se falarmos na Roménia, se falarmos na Hungria, aí isto adquire uma dimensão exponencial. E, portanto, temos que ser capazes de encontrar soluções. E penso que conseguiremos. Mas é paciência e muita tolerância mútua, não é? Eu penso que já há alguns projetos, embora estejam em fase embrionária, mas que decorrem com comunidades de etnia cigana. Temos alguns casos já no país, detectados, portanto, em Alfândega da Fé, mesmo aqui no Alentejo, Lisboa, portanto, eles estão um pouco espalhados por todo o país e tem havido uma tentativa, tal como era referida anteriormente aqui pelo Dr. Martinho, de, por um lado, de percebermos quais são as suas características culturais, não queremos que eles as percam de maneira nenhuma, mas por outro lado, também tem que haver aqui o aspecto da mudança e parece-me que em algumas comunidades tem sido possível aos poucos, portanto a nossa intervenção, também estive no Norte em que também isso já é possível, até os próprios jovens já querem também participar, por exemplo, nas tecnologias de informação e comunicação, não é? É aquilo que mais os alicia e parece-nos que de facto as crianças e os jovens podem ser um meio de nós chegarmos às famílias. E tem havido essa estratégia, portanto, de abordagem às famílias, de alguma aceitação, e depois passarmos então à contratualização do que pode ser um projeto de vida minimamente consistente e como é que podemos viver e conviver sem que haja aqueles conflitos que muitas vezes aparecem nos bairros onde as pessoas são, portanto, onde estão alojadas, e como nós sabemos, há sempre aqueles conflitos um bocado discriminatórios, como dizia também o Dr. Martinho, um olhar quase discriminatório. Eu penso que neste momento as famílias de etnia cigana também já estão mais receptivas também a quererem entrar nas atividades da restante comunidade, embora queiram preservar aquilo que são as suas tradições. Eu acho que sim, têm toda a legitimidade, mas têm que, de facto, para fazer a sua inserção, têm que se integrar no meio em que estão, em que estão ali alojados e que têm que se inserir. Eu penso que, de alguma forma, eles já estão a fazer algo, e já há casos de sucesso em que, e nós temos pessoas que até já estão a dar formação de etnia cigana e que acabam por ser os mediadores também com essas comunidades. Portanto, já houve uma evolução, começaram eles por ser os utentes, neste momento eles são nossos parceiros e são eles que já dinamizam, portanto, as atividades e que nos conseguem chegar mais perto das próprias comunidades ciganas. La falta de ingresos está vinculada mucho al tema de la pobreza. Por tanto, ¿sería una solución quizás que la Administración camine hacia el desarrollo y el fomento del empleo verde? En este caso, Extremadura y el Alentejo, bueno, pues tienen las condiciones idóneas para ello. Juan José. Sí, desde luego esa va a ser y de hecho está siendo una de las vías que se está apostando en Extremadura, y ya iban creados, quiero recordar un dato que daba la semana pasada, 7.000 empleos en torno a lo que es energías renovables, en torno a lo que es la apuesta que se ha hecho en Extremadura por este tipo de empleo y por este tipo de energía, ¿no? También el relacionado con el conocimiento, el empleo relacionado con la innovación, el empleo relacionado con las tecnologías va a ser otra de las formas de empleo que evidentemente hay que ir buscando, puesto que se ha demostrado que fórmulas tradicionales que además nos han llevado a la crisis, pues nos han dado soluciones a este problema, ¿no? Precisamente en España uno de los mayores problemas que tenemos de los países de la Unión Europea, como es el paro, precisamente por tener una estructura pues no totalmente actualizada, ¿no? Não há muito mais a dizer sobre isto. A questão do este avanço para as novas tecnologias, e nomeadamente para as tecnologias limpas, para aquilo que são as energias renováveis, para tudo o que tem a ver com a preservação do ambiente, de alguma maneira constitui um eixo de desenvolvimento económico dos países. Em Portugal está-se a fazer uma grande aposta nesse domínio, do ponto de vista da economia global do país, não só pela produção que gera, como pela poupança que significa em relação, por exemplo, a formas de energia mais consumidoras de recursos. E, portanto, sendo um eixo de desenvolvimento económico, é inevitavelmente também um eixo de potencial crescimento do emprego. E, portanto, penso que é um caminho certo, não é? Alentejo e Extremadura são duas regiões transfronteiriças, portanto, gostaria de saber a vossa opinião em relação a uma questão que é a seguinte. Há algum trabalho que possa ser feito em parceria, algo que possa ser feito no sentido de aproveitar oportunidades de ambas as regiões para reduzir juntas, portanto, para as duas as regiões reduzirem juntas os níveis de pobreza? Juan José? Bueno, pues, mi opinión, se están dando pasos importantes entre Extremadura y Portugal, Extremadura y el Alentejo sobre todo, en el sentido de que están cada vez apostando por proyectos conjuntos. Hablemos de la Eurociudad, hablemos de la Euroregión, hablemos de los contactos que está habiendo institucionales, pero también de organizaciones de la sociedad civil que están abordando diferentes problemáticas, experiencias como esta. De Voces Rayanas es un ejemplo de cómo compartir recursos, cómo compartir conocimiento, cómo compartir ideas de futuro, pues nos van a ir ayudando a las dos regiones a progresar conjuntamente. Tenemos muchísimas cuestiones en común, una de ellas la comentabas antes, relacionada con el medio ambiente, los espacios naturales que hay en uno y otro lado, y seguramente esa coincidencia nos va a hacer avanzar más rápido y juntos para superar no solo cuestiones relacionadas con la pobreza, sino otras cuestiones también que nos importan a las dos partes, ¿no? Não, só queria dizer o quê? Que, sem dúvida, que é possível ir avançando com projetos que podem ter impacto nas populações, quer da Extremadura, quer do Alentejo, só que há aqui um obstáculo importante e tem que ver com a diferente organização político-administrativa, ou seja, a Junta da Extremadura não tem interlocutores homólogos deste lado de cá, porque acaba por se relacionar com uma entidade como é o Alentejo, que é uma entidade que não tem as competências que têm as juntas autónomas em Espanha e que, por isso, também dificultam o aprofundamento deste tipo de relacionamento. É por isso que se discutia a regionalização em Portugal e de que forma é que a regionalização podia dar um contributo ao desenvolvimento. É discutível, enfim, não é este o tema do encontro, só dizer que, de facto, a diferente organização político-administrativa não permite ir tão longe quanto a vontade das partes todas o permitiria. É a única questão, a única nota que deixaria em relação a este tema. Falando concretamente das competências da vossa instituição, qual é o contributo do Instituto da Segurança Social e da Fundação Cidadania para a inclusão social? O grande contributo, digamos assim. Bem, enfim, são realidades distintas, porque enquanto a Fundação é um organismo privado, o Instituto da Segurança Social é um organismo público, e é um organismo público que tem em Portugal todas as competências operativas no domínio da proteção social em sentido restrito, ou seja, somos nós que somos responsáveis pelas pensões, somos nós que somos responsáveis pelos apoios financeiros no desemprego, na doença, no rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, tudo o que são as prestações familiares às famílias e às crianças, está tudo no nosso âmbito. Portanto, o nosso contributo direto e por obrigação da própria natureza do Instituto é sermos um instrumento muito poderoso de promoção da inclusão. Para não falar da gestão de programas, como é o caso dos contratos locais de desenvolvimento social e outro tipo de programas, a construção de equipamentos sociais, que nós temos neste momento em construção no país, mais de 500 novos equipamentos sociais, creches, lares de idosos, equipamentos para as pessoas com deficiência. Portanto, temos um âmbito de competências muito largo neste domínio e, aliás, muito atípico em termos europeus. A situação de Espanha, por exemplo, tudo o que é a dimensão não contributiva e da área da ação social está regionalizada, é uma responsabilidade, uma competência das autonomias. Já a parte das pensões e tudo o que é contributivo é uma responsabilidade nacional do Estado espanhol. Aqui a situação é distinta, não é? É uma responsabilidade única do mesmo Instituto, desta organização, e tem um contributo muito grande para as políticas de inclusão. Agora, podemos fazer muito mais, isso também estou convencido. Uhum. Fundação Cidadania, Juan José? Bueno, evidentemente somos uma organização não governamental e são âmbitos totalmente diferentes, mas como organização não governamental e também muito apegada ao território, que trabalhamos directamente com outras organizações, por exemplo, formamos parte da Rede Europeia de Lucha contra a Exclusão, contra a Pobreza e a Exclusão Social, que recentemente se ha creado en Extremadura por varias organizaciones y que juntas estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para pues precisamente luchar contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues sobre todo a través de programas de capacitación directamente con las personas o a través de las organizaciones que trabajan con esas personas. ¿Cómo lo hacemos también? Pues siendo mediadores con el propio gobierno regional o los propios municipios, en nuestro caso, o diputaciones, para que potencien la puesta en marcha de una serie de proyectos o de programas de intervención social, ¿no? O difundiendo las actividades y participando de las actividades de este año, precisamente, que es el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Por tanto, es más bien aportar todo lo que es el conocimiento generado en las organizaciones para superar diferentes situaciones, bien a través de capacitaciones, bien a través de participación en proyectos directos que solucionen y superen este tipo de situaciones. Y hablando concretamente de Portugal, ahora mismo se están desarrollando contratos locales de desarrollo social. María José, ¿en qué consisten realmente estos contratos? Um contrato local de desenvolvimento social é um instrumento posto agora à nossa disposição, portanto, em termos das comunidades locais, tem inovador, portanto, é uma medida política está muito ligado ao Plano Nacional de Ação para a Inclusão, portanto, no fundo é um instrumento que vem pôr em prática aquilo que é o que está subjacente ao Plano Nacional de Ação para a Inclusão, tem em vista promover a inclusão de indivíduos e famílias em territórios mais desfavorecidos, tem quatro eixos de intervenção que nós consideramos estruturantes para a mudança e é com base nesses quatro eixos que, no fundo, todos os projetos que estão agora a ser dinamizados, portanto, vão ali desenvolver as suas ações. Aqueles que consideramos, de facto, estruturantes é a questão do emprego, a questão da qualificação das famílias, a parte da capacitação das instituições e é das novas tecnologias. É aí que tem sido a grande aposta, portanto, dos contratos locais de desenvolvimento social. Eles têm diferentes tipologias, estes contratos, eles podem ser... ter uma dimensão que é contratos mais dirigidos para territórios ditos envelhecidos, são contratos que são dinamizados também em territórios das áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e temos aqueles, portanto, fortemente desqualificados. Neste momento estão a decorrer 80 projetos, portanto, já foi a assinatura de 80 protocolos de compromisso. Provavelmente viram aí mais alguns, uns que eram projeto piloto estão a entrar na sua reta final, portanto tem uma duração de 3 anos estes projetos e de facto é um projeto de desenvolvimento das próprias comunidades, uns até assumem uma dimensão sobre a concelhia. E temos aqui um caso também do distrito de Évora, portanto, em que assumem essa atuação em conjunto com vários concelhos. E o que temos a dizer é que, de facto, eles são direcionados para promover a melhoria das condições de vida dessas populações. No Alentejo existem quantos contratos locais de desenvolvimento? No Alentejo... Temos Évora, Vidigueira... Tem Évora, portanto, no distrito de Beja é Vidigueira, temos o contrato de Mértola e ainda temos o outro que é de Aljustrel, 3. Depois aqui em Évora temos, portanto, o contrato local de desenvolvimento de Évora e depois temos um supraconselho, portanto, que integra 5 concelhos, que é Borba, Alandroal, Estremoz, Sozel e Vila Viçosa. E Vila Viçosa, correto. Distrito de Porto Alegre. E depois temos o Distrito de Porto Alegre, temos mais 2 projetos. Portanto, mesmo o de Porto Alegre, são os que estão a decorrer agora neste momento e depois não temos mais nada. Só acrescentar que o papel da Segurança Social aqui, nestes contratos, é um papel muito residual. Ou seja, é fundador porque é a Segurança Social que financia o desenvolvimento destes projetos. Mas depois é residual na medida em que as opções são opções tomadas localmente. Há estes 4 eixos, como dizia a Maria José, que são estruturantes de todos os projetos, mas depois são as entidades locais, as ONGs e os eleitos locais, que decidem as ações que devem levar à prática a partir do conhecimento que têm do território. Portanto, não há nenhuma imposição de ações, há apenas a fixação de eixos estruturantes da intervenção, mas dentro desses eixos as entidades podem desenvolver os projetos da forma que entenderem. Obedecendo, claro, sempre às dimensões, há dimensões obrigatórias dentro de cada eixo. Mas claro, claro que depois cada território adequa às suas necessidades, não é? Não, portanto, cumpre aquilo que está na legislação, mas adequa à sua especificidade, portanto, territorial. O que é que, no vosso entender, existe de mais inovador nestes programas em relação a outros programas já existentes? Duas coisas, fundamentalmente. Podemos encontrar outras, mas duas, na minha opinião, mais importantes. A primeira é a existência de eixos obrigatórios. Ou seja, porque normalmente os projetos anteriores, quer os projetos de luta contra a pobreza, quer o PROGRID, tinham objetivos genéricos e depois cada projeto se desenvolvia e se desenhava da forma que entendia mais adequada. Este tem eixos obrigatórios, o que significa o apontar de muito firme de prioridades, não é? E como já foi dito, é a questão das qualificações, é a questão da empregabilidade, é a questão do acesso às novas tecnologias, portanto, há aqui eixos absolutamente essenciais. E a outra novidade é, de facto, este peso na decisão que é dado às autarquias e que é dado às entidades não-governamentais locais, que é uma novidade também do ponto de vista dos projetos, que significam uma muito maior imersão nas realidades locais e nas expectativas e nas ambições locais. Estamos quase no final desta nossa conversa, mas em relação aos contratos locais de desenvolvimento social, temos ainda uma outra questão a fazer. Sim, durante 3 anos, creio, não? E que passa depois com esta estrutura que se han criado, Maria José? Um projeto tem um tempo limitado, não é? Por isso é que é um projeto. E durante esses três anos, o que se pretende é que se criem, no fundo, uma estrutura que depois possa ter continuidade no tempo. Não se pretende que este projeto tenha um tempo ilimitado, e por isso a designação tal de projeto, o que se pretende aqui é que as próprias parcerias se consolidem no terreno durante estes três anos, não é mais do que isso, que a própria instituição depois dê continuidade à instituição, ou mesmo às instituições parceiras, assumam toda a intervenção que foi aqui delineada durante estes três anos. No fundo é criar os alicerces para depois dar-se continuidade às ações. Daí sustentabilidade, a sustentabilidade passa mesmo por aí, tem que ser uma estratégia que tem que ser equacionada antes e durante o decorrer do projeto, que é a sua sustentabilidade, como é que vamos assegurar os recursos humanos, como é que vamos dar continuidade às ações, como é que vamos ter formas de, portanto, de assegurar em termos financeiros. Doutor Edmundo Martinho? Só queria juntar mais uma nota a isto, que tem que ver com o quê? Os contratos locais de desenvolvimento social, ao contrário de outros programas que já tivemos no passado, visam sobretudo ganhos imateriais. Ou seja, não estão vocacionados para a construção física de respostas sociais e de equipamentos. O grande objetivo são os ganhos ao nível das qualificações, das aprendizagens, quer das instituições, quer das famílias, quer das pessoas individualmente consideradas. Ao nível da empregabilidade, ou seja, acrescentar qualificação profissional aos desempregados e ajudá-los a encontrar uma solução profissional. Portanto, são ganhos, sobretudo imateriais, o que reduz, de alguma maneira, essa preocupação que colocava. Seja como for, em projetos anteriores, sempre que há uma resposta física, sempre que do projeto resulta a construção de uma resposta física, o que tem acontecido é que quando o projeto chega ao fim, essa resposta passa para o lado do financiamento regular por parte da Segurança Social. Portanto, financia-se o funcionamento da resposta por uma via que é uma via estável e perfeitamente consolidada e já não por via dos projetos. Os projetos não devem ter, no nosso entendimento, essa vocação de perenidade. Se as soluções devem ser perenes e continuadas no tempo, então é preciso encontrar uma solução estável e também consolidada de financiamento que não passe por estes impulsos. Os projetos devem ser, sobretudo, impulsos, não é? E é isso que procuramos fazer. E, neste caso concreto, muito virados para os ganhos imateriais, não é? Chamemos assim, incorpóreos. José Salato, em Espanha, concretamente na Extremadura, existe algo deste género que esteja a ser feito? Bueno, parecido, no sé, no conozco a fondo el proyecto, pero me parece siempre muy interesante. Alguna medida de este tipo de creación de empleo se ha tratado de poner en marcha con lo que allí se llama el Plan E, que es financiar a los ayuntamientos una serie de recursos económicos que le permitieran crear empleo local, a partir de pues hacer diferentes proyectos en esta última fase relacionados con lo que es la innovación, con lo que es el medio ambiente, con lo que es la propia rehabilitación de espacios, ¿no? Pero tampoco te podría decir algún proyecto más concreto que pueda desarrollarse allí. Parecido. Falámos do combate à pobreza e à exclusão social no Alentejo e na Extremadura. Estivemos connosco o Dr. Edmundo Martinho, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, Professora Maria José Maia, Coordenadora Executiva dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social, e com Juan José Salado, Secretário e Diretor da Fundação Ciudadanía. Foi um prazer recebê-los em Vozes Raianas. Até uma próxima oportunidade. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. A continuación os presentamos No Volverá, otro tema del joven grupo cacereño La Bruja Roja, en el que cuentan con la colaboración de Costa. Ya sabéis, para más información sobre el grupo solamente tenéis que entrar en www.labrujarroja.com. No volverá, no volverá. Para no regresar, barco que se amarga. jornada. Cada día es más duro mantener la mirada. Te prohibieron escribir, te prohibieron opinar. Los niños luchan en vez de jugar. Y la lluvia va escondiendo el llanto por todos aquellos que no volverán. Y la noche, compañera de miedos, y gente que hoy lucha por su libertad. Otra cara perdida en la mañana, y otra carta que jamás será entregada. Con arena en tus bolsillos y los sueños ya mendigos, la agonía es no encontrar el final. Y la lluvia va escondiendo el llanto por todos aquellos que no volverán. Y la noche, compañera de miedos y gente que hoy lucha por su libertad. Y la lluvia va escondiendo el llanto por todos aquellos que no volverán. Y la noche, compañera de miedos y gente que hoy lucha por su libertad. No volverá, no volverá. Voces Rayanas. Nunca me esqueci de ti, de Rui Veloso. Há quem defina o Rui Veloso como o pai do rock português. Para dedicar a todas as mães, uma vez que dia 2 de maio é o dia da mãe. Nunca me esqueci de ti. Bato a porta devagar, olho o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expulsão incontrolável, não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Vozes Raianas. Como é que comemora o Dia da Mãe? Depende, se os meus filhos estiverem no colégio, venho comemorar com eles no colégio, porque normalmente eles fazem sempre ali uma festa e nós comemoramos com eles. Em casa, com as minhas filhas, um dia normal? O Dia da Mãe, eu vejo a minha mãe e pouco mais. Com os meus filhos e com os meus pais. Eu ofereço uma rosa à minha mãe ou uma pequena oferenda, lembrança, apenas isso. O Dia da Mãe é um dia muito importante. É mãe, não é? Basta de ser o Dia da Mãe. Vou sempre almoçar fora ou jantar fora com o meu filho e com a minha mãe. Normalmente compro alguma coisa à minha mãe, levo a algum sítio bonito, vou lanchar com ela, jantar. O Dia da Mãe é celebrado um pouco por todo o mundo com o objetivo de homenagear as mães. A origem desta comemoração remonta à Grécia Antiga, mas foi no princípio do século XX que uma jovem norte-americana que tinha perdido a sua mãe chamou a atenção para ser criado um dia especialmente dedicado a todas as mães. O objetivo era que, através de palavras, presentes, atos de afeto e de todas as maneiras possíveis, se proporcionasse prazer e felicidade às mães todos os dias, mantendo sempre na lembrança o Dia da Mãe. Hoje em dia, quase todos os países comemoraram esta data, apesar de cada um escolher diferentes dias ao longo do ano para fazer esta homenagem. Em Portugal, até há alguns anos atrás, o Dia da Mãe era comemorado a 8 de dezembro, mas atualmente assinala-se no primeiro domingo de maio. Associado ao Dia da Mãe, acaba por estar a oferta de uma lembrança. As Vozes Raianas ouviram alguns comerciantes de Évora com o objetivo de conhecer o impacto que esta efeméride tem a nível comercial. Paulo Sofio, da Perfumaria Isa. Nós preparamos temos algumas promoções que vamos ter agora para o Dia da Mãe e preparamos uma série de conferias que são conjuntos de perfumes com ofertas de shower gel ou body lotions que, pelo mesmo preço do perfume e com uma oferta muito mais agradável, muito mais atrativa do que propriamente o perfume em si. Este dia tem impacto nas vendas? Tem. Como normalmente... Mãe é mãe, não é? As pessoas sempre gostam de ser qualquer coisa significativa às mães, até porque significam muito para todos nós. E o que é que vendem mais? Mais perfumes, lingerie também, um bocadinho de tudo. Malas, carteiras, porta-malas, vai rodando um bocadinho de tudo. Mas o perfume talvez seja uma das coisas que as pessoas mais atraem. Em termos de compra. Maria Leonor da Silva Lopes, da loja Rocio. Mais uns pacotinhos muito giros para oferecer. Este dia tem impacto nas vendas? Antes notava-se, agora nem por isso. As vendas estão muito paradas e nem por aí vamos vender mais, porque isto é uma grande crise e as pessoas não têm muito dinheiro para estar a gastar. E mesmo se eu preciso dar mais um beijo do que virem comprar uma peça de roupa para oferecer. E o que é que vendem mais? Mais lingerie, mais coisas pequenas, mais baratas possíveis, porque as pessoas não têm para comprar. Paula, empregada de balcão da Biju. Como é normal, vamos estar abertos ao domingo. E além disso, vamos ter uma oferta, um cartão de cliente para todas as mamães que vierem efetuar compras na nossa loja. Este dia tem impacto nas vendas? Sim, tem um impacto pontual, visto a crise económica, as vendas estão um bocadinho complicadas, mas sobe sempre qualquer coisa. E o que é que vendem mais? Temos um vasto número de artigos para todas as idades, para todos os gostos e preços acessíveis. Neste dia, basicamente, o que procuram mais é malas, carteiras, túnicas, relógios, é um bocadinho tudo. Filomena Pereira, da Florista Trevo. O que é que preparam para o Dia da Mãe? Ramos de flores, corbelhas, plantas também um tanto quanto enfeitadas, com umas etiquetas referente ao Dia da Mãe. Pouco mais. Este dia tem algum impacto nas vendas? Um bocadito. Presentemente, né? Porque antes tinha bastante, mas agora não. Mas isto é a crise. E o que é que vende mais? Uma flor, duas flores, orquídeas principalmente. Também, talvez seja porque seja uma flor que eu gosto de trabalhar com ela. É mais orquídea. E antúrios. Atualmente, a maior parte das mães tem de conciliar a vertente familiar com sua atividade profissional. Se em algumas profissões as mulheres têm horários coincidentes com as atividades dos filhos, noutros casos isso não acontece. Vamos conhecer algumas mães e a forma como conseguem conjugar estas duas facetas. Antónia Martins, enfermeira e mãe de duas jovens, uma com 20 anos e outra com 14 anos. É difícil. Os horários dos enfermeiros são diferentes dos da grande maioria das pessoas. Normalmente, nas organizações laborais, quase todo o tecido empresarial funciona naquele horário 9 to 5. E o dos enfermeiros é difícil. A maioria dos horários dos enfermeiros, salvo raras exceções, são jornadas contínuas, o que quer dizer que entram às 8, saem às 4, ou entram às 9 e saem às 5, mas não têm horário para almoço. E ao não terem horário para almoço, não podem conciliar ir buscar filhos à escola, ir levar filhos à escola, ir buscar para almoçar. E depois, quando nós fazemos ou tarde ou noite, também é difícil. Os filhos acordam com um pai e deitam-se com o outro. Portanto, é preciso saber fazer bons ajustes do ponto de vista do referencial da família. Portanto, conseguirmos trabalhar também a célula familiar e adaptar os filhos. Os filhos têm uma capacidade fantástica, que é a de adaptação. Sabem perfeitamente, passado algum tempo, que é normal para eles deitarem-se com um pai e acordarem com o outro. E sabem perfeitamente quando chamam e sorriem e também gracejam com o facto de chamarem pela mãe e aparecer o pai. Portanto, tem é que nós, os adultos, sabemos fazer essa adaptação sem grandes lamentações, porque afinal esta foi a vida que eu escolhi. Maria Antónia Zacarias, jornalista e mãe de um menino de 4 anos. Muitas vezes não é fácil. Se bem que os filhos, e no meu caso concreto, o meu filho está sempre em primeiro lugar. Mesmo que isso muitas vezes signifique que tenha que passar algumas horas longe dele. De qualquer maneira, eu penso que quando uma mulher pretende se ingrar em termos profissionais, é sempre possível conciliar ambas as coisas, a vida familiar e a vida profissional. Ser jornalista não é fácil, visto que estamos sempre de um lado para o outro, daí a importância que a família acaba por ter no suporte daqueles momentos em que nós não podemos estar diretamente com os nossos filhos. De qualquer maneira, eu acho que é importante saber gerir, mesmo com alguma dificuldade, saber gerir e ter tempo para ambas as coisas. No fundo, é se calhar voltarmos um pouco a olhar para nós, olharmos para os nossos filhos, com a nossa carreira ajudar também a fazer com que eles tenham uma vida melhor, mas sobretudo sentimos bem com aquilo que fazemos. Sílvia Costa, professora e mãe de duas meninas, uma de 3 anos e meio e outra de 11 meses. Bom, aquilo que eu acho é que, para além de professora, sou uma pessoa e uma pessoa precisa de equilíbrio para se sentir bem. E o que eu tenho de fazer no meu dia-a-dia é tentar equilibrar as duas facetas, a faceta de mãe e a faceta de professora. É claro que a faceta de mãe é bastante importante, mas não tira espaço à faceta de professora. E quando uma não está bem, a outra também não pode estar bem. Tenho a sorte de ter ao meu lado um companheiro que compartilha comigo todas as tarefas e até às vezes muito mais do que aquilo que eu posso fazer. E só assim é que eu consigo chegar ao fim do dia à casa e ficar com as minhas filhas tempo de qualidade. Como eu costumo dizer, chego a casa e posso cheirar as minhas crianças. No próximo dia 2 de maio é comemorado em Portugal o Dia da Mãe. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. ¿Crees que las mujeres se ven obligadas a elegir entre el trabajo y sus hijos? ¿O que por el contrario se puede compaginar bien las dos cosas? Creo que ahora la época es diferente y creo que una madre ahora puede combinar entre su trabajo y sus hijos. Por ejemplo, mi madre lo hace, trabaja y se ocupa de nosotros también. ¿Crees que actualmente las madres se ven obligadas a elegir entre su trabajo y sus hijos o que por el contrario lo pueden compaginar bien? Bueno, para mí lo pueden compaginar muy bien. Mi madre lo hizo y, bueno, no ha faltado nunca en mi vida. Quizá faltaba en algunas horas, en algunos momentos, pero ha sido una madre increíble y también trabajaba y pienso que ella no necesitaba. Porque quedar solo madre quizá hace falta la parte más independiente de una mujer. Es decir, que puede sobrevivir, que puede vivir con sus trabajos y sus hijos. ¿Crees que las madres tienen que se ven obligadas a elegir entre su trabajo y sus hijos, o que por el contrario se lo pueden compaginar bien? Yo pienso, depende del caso, pero pienso que lo pueden compaginar bien. Mi madre trabaja y también nos tiene que atender a nosotros. Muchas veces también depende del trabajo de la madre, de los horarios, pero también puedes quedar a los niños con los abuelos o en guardería. Pienso que sí. ¿Crees que las madres se ven obligadas entre la realización profesional o tener hijos? ¿O que por el contrario pueden realizarse profesionalmente y tener una vida familiar completa? Bueno, sigue habiendo mucha discriminación, ¿no? Hay preguntas que hay veces que te hacen en el trabajo de ¿vas a tener hijos? Y si quieres tenerlos, igual no puedes trabajar allí, pero en el momento en el que estás ya trabajando tienen la ley, ¿no? La ley ampara a las mujeres y yo creo que eso está bien tener una ley aquí en España. En otros países igual no funciona igual, ¿no? ¿Crees que las madres se ven obligadas a elegir entre su realización profesional o el tener hijos, formar una familia? No, yo creo que lo pueden compaginar bien, y más ahora en la actualidad, que se le dan más posibilidades a la hora de trabajar y formar una familia, quedarse al cuidado de sus hijos. Mi mamá también trabaja. Madre solo hay una, y no hace tantos años que ella trabajara se consideraba toda una proeza. En la actualidad, este hecho no es tan inusual, aún así, todavía queda un largo camino por recorrer. Ser mamá es un trabajo a tiempo completo. Las madres siempre nos han protegido, cuidado, amado, han luchado por nosotros y nos han defendido. Son las reinas de los hogares, y muchas veces, hasta ellas mismas, se olvidan de su corona. Hoy en día, son cada vez más las mujeres que deciden ser mamás, sin dejar de lado su vida laboral. Ya no es necesario elegir entre vida familiar y realización profesional. Toman las riendas de su vida, como es el caso de María José, secretaria de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Pues yo creo que eso fue un proceso lógico, ¿no? De terminar unos estudios y ponerte a trabajar. Yo creo que eso ni me lo planteé. Quería trabajar, ya está. Antes de casarme, o sea que... Y luego ya he seguido. La independencia económica o simplemente el instinto de supervivencia han impulsado el deseo de muchas amas de casa a salir de ella y emprender la búsqueda de un trabajo con el que aportar económicamente en el hogar. Escuchamos qué fue lo que impulsó a Alicia, secretaria de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, a trabajar. Cuando me lo propuse no había necesidad, sencillamente acabé una carrera y quería trabajar para tener una independencia mía. Sin embargo, cuando los niños son pequeños, puede ser un poco más complicado compaginar la vida familiar y la vida profesional, como le ocurre a Alicia. Gracias a que tengo un horario de mañana y puedo realizar mi labor profesional, y por las tardes me tengo que dedicar a la labor familiar, entonces puedo compaginarlo por el horario que tengo, si no sería imposible. Para María José, por el contrario, la edad de sus hijos ya no es un impedimento para crecer profesionalmente, aunque también se tuvo que buscar sus fórmulas para salir adelante. Pues ahora mis hijos son mayores, pero cuando eran pequeños pues tenía ayuda de mi madre, por ejemplo, de algunas chicas, y así podía yo compaginando todo, ¿sabes? Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron, me dieron alas para volar. Porque todas las madres son trabajadoras, aunque no reciban un sueldo a cambio. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. El candil, canción de origen portugués y acogida por la comunidad de Extremadura, es una de las señas de identidad más fuertes que tiene esta región. Ahora os vamos a dejar con el clásico El Candil. Agenda Voces Rayanas. Sabor extremeño en Nueve Noches, Nueve Candiles. Nueve Noches, Nueve Candiles, CD editado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura, nos presenta nueve ritmos, nueve versiones distintas y modernas del clásico El Candil. El candil, probablemente el signo de identidad más fuerte de la comunidad extremeña, se viste, se funde y se reinventa en este CD. El disco ha nacido de una idea original de Ignacio Sánchez Amor, vicepresidente de la Junta de Extremadura, y la producción ha corrido a cargo de Paco Lobo, productor ejecutivo de Lobo Records Producciones, el cual nos adelanta nuevas iniciativas relacionadas con esta canción. Voy a hacer una página que se llamará Candil Candil, en la cual se puedan bajar esas versiones, pero incluso si alguien es músico y quiere hacer una versión, por ejemplo, heavy, o de otro tipo, o de rock, o de otra versión, pues que él pueda subir su versión. Eso estará asociado a la vez a unas páginas web o uno de los propios grupos, así por ejemplo, si sale Los Niños de los Ojos Rojos, pues saldrá, porque ya hay grupos como, por ejemplo, Perro Flauta, pues que no existen, ¿me entiendes? Además de la creación de esta web, se va a grabar un videoclip y se van a sacar politonos para los teléfonos móviles. Para la realización de Nueve Noches, Nueve Candiles se ha contado con la participación de Charles Chinesky, Verde Bullet, Los Niños de los Ojos Rojos, Perro Flauta, La Familia Vargas, Javier Arroyo, Carlos Ojeda y Acetre, todos artistas de la región, y dando como resultado versiones tan dispares y diferentes que van desde el rap hasta el jazz, pasando por el dance, el rock o el clásico. Con la realización de este CD, se quiere poner broche a una iniciativa que comenzó en el año 2006, según Paco Lobo. El CD significa porque hay distintas formas de ver la vida y hay distintas formas de interpretarla. Alentejo das Gastronomias Mediterrânicas acontece em Évora entre 3 e 9 de maio. O Alentejo das Gastronomias Mediterrânicas é um festival internacional que se propõe a apresentar, a debater e celebrar um dos maiores patrimónios culturais do Mediterrâneo, a gastronomia. Ya está aquí la Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo, Foro Sur. Se aproxima a una nueva edición de la Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo, Foro Sur, en la que será la décima edición de esta feria de arte ya plenamente consolidada y que actualmente goza de gran prestigio nacional. Durante estos 10 años, el Centro Cultural San Jorge y la Iglesia de la Preciosa Sangre han sido el marco privilegiado en el que han expuesto las más importantes galerías de España y de otros países de la órbita iberoamericana, como Brasil. Desde el jueves 29 de abril hasta el domingo 2 de mayo, un buen número de galerías de arte de toda España y Portugal acudirán a Cáceres. Además, durante la feria se desarrollará, como cada año, el conjunto de actividades artísticas Calle Foro Sur, que pretende contribuir a que toda la ciudad de Cáceres se convierta en una gran fiesta del arte. Para visitar, em Évora, a exposição Miniaturas sobre Rodas, artesanato em madeira e cortiça no posto turismo até 15 de junho. Extremadura, mucho por ver. Hacer una escapada, un fin de semana de relax, pero ¿a dónde ir? Extremadura tiene un turismo cultural desconocido. Existen una gran cantidad de rutas y monumentos dignos de ser visitado, así como grandes ciudades como, por ejemplo, Mérida y Cáceres y el Monasterio de Santa María de Guadalupe, que son patrimonios de la humanidad por la UNESCO, destinos turísticos de referencia. Plasencia, por su parte, cuenta con su Catedral Vieja, única de estilo románico en Extremadura, y la Catedral Nueva, edificios medievales y palacios. Nada comparable con la ciudad romana de Caparra, a pocos kilómetros de esta ciudad. Coria, por su parte, cuenta con la Catedral de Santa María de la Asunción, las murallas o su castillo, entre otros monumentos, o Galisteo, localidad situada a medio camino de Plasencia y Coria, que tiene unas preciosas murallas árabes. Hay una Extremadura para cada uno. Descubre la tuya. De 28 de abril a 2 de maio, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, mais uma edição da FIAP. ¿Te apetece un poco de buena música? Alejandro Sanz y Fito y Fitipaldis pasarán por Mérida los días 26 y 28 de mayo respectivamente para hacer lo que mejor saben, hacernos disfrutar con su música. Ambos conciertos se harán en el Albergue Juvenil, Polígono Industrial del Prado, a las 10 de la noche, hora española, a las 9, hora portuguesa. La entrada para ver a Fito es de 46 euros, mientras que las de Alejandro Sanz varían de 32 hasta 235 euros. Y si no os apetece ir hasta Mérida y preferís quedaros más cerquita, podéis acudir el día 22 al Teatro López de Ayala en Badajoz para disfrutar de la música y los sonidos de Marlango por el módico precio de 23 euros. De 28 de abril a 2 de maio, no Parque de Feiras e Exposições de Estremoz, mais uma edição da FIAP. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer. Depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois de nós, o adeus, ficamos só. Paulo de Carvalho e Depois do Adeus foi a canção que serviu de senha de início da Revolução de 25 de Abril de 1974. Com letra de José Niza e música de José Calvário. O que é que sabe sobre a Revolução de Abril? Não, nunca fui muito dada a esses programas do 25 de Abril, não. Não sei muito, mas também não. Depois os meus filhos ensinam-me. 25 de Abril foi quando foi a Revolução, quando houve a liberdade. Foi quando o regime mudou. Do regime que estava, que era do coisa do Marcelo Caetano, para agora os capitões de Abril, na altura. Sei que foi a Revolução dos Escravos e que permitiu liberdade de expressão e toda espécie de liberdade. Em 5 de Abril passei na guerra no ultramar, diz-me qualquer coisa de positivo. Diz muito, é uma nova geração, novos costumes. Liberdade. Para mim, basta, é liberdade. Foi um movimento das Forças Armadas, 70 e qualquer coisa, que pusemos de parte o Estado Novo e implementámos este novo regime. Portugal ficou marcado pela Revolução dos Cravos, iniciada a 25 de abril de 1974. Nesta data aconteceu o golpe de Estado militar que derrubou, sem sangue e sem grande resistência das forças leais ao governo, o regime ditatorial herdado de António Oliveira Salazar. À Revolução dos Cravos estão também associados acontecimentos históricos, políticos e sociais que se seguiram a este golpe até à aprovação da Constituição Portuguesa em abril de 1976. Os acontecimentos desencadeados a 25 de abril são considerados uma revolução porque a política de Portugal se alterou completamente. No entanto, não houve a violência habitual das revoluções. Pelo contrário, o povo ofereceu cravos aos militares que os puseram nos canos das armas. Era o renascer da esperança. O feriado nacional instituído em Portugal para comemorar o 25 de abril denomina-se Dia da Liberdade, por ser consensual que esta revolução trouxe liberdade ao povo português oprimido durante décadas. Manuel Madeira Pissarra, fundador e diretor do jornal Diário do Sul, acompanhou de perto esta revolução e conta-nos o que representou para ele o 25 de abril de 1974. Ora, o 25 de abril foi uma consequência esperada da situação político-militar que se vivia com a Guerra Colonial. Deveria ter acontecido 5 anos antes, pelo menos, e houve oportunidades para que isso acontecesse. Não se fez. Era esperado que o país não poderia suportar por muitos anos não só as perdas humanas, como os custos materiais. Daí que os militares tivessem que intervir e foi aquilo que fizeram. O diretor do Diário do Sul revela também a forma como viveu este dia. Não um dia normal, dia 25 de abril, na cidade de Évora, onde eu estava. Eu tomei conhecimento dele durante a madrugada pelo Rádio Português. Foi um dia normal que teve como interesse fundamental que era pacífico, que era uma alteração política pacífica que poderia vir a ter consequências interessantes na vida social do país e pôr fim à guerra, às guerras de África. Depois, à noite, quando cerca de 1 hora da noite se soube quem eram as personalidades que tinham nas mãos a Revolução, portanto a chamada Junta de Salvação Nacional, quando soube, eles anunciaram um programa que o país iria ter no futuro e que era um programa que era bem recebido pela população, era muito esperançoso, era uma abertura das liberdades cívicas, não é? Que seriam abertas, o que era muito importante, embora não fossem só elas, o que era necessário, havia necessidade de outras alterações, mas as liberdades eram muito importantes que tivesse havido para abrir caminho a um espaço democrático no nosso país. Ao dia 25 de abril estão associadas memórias positivas e outras mais negativas. Manuel Madeira Pissarra recorda um pouco dessas memórias. Olha bem, todos os portugueses desejavam tranquilidade, como sempre acontece os povos, desejavam tranquilidade. E todos os portugueses desejavam melhores condições de vida. Várias áreas estavam a precisar de ter uma vida melhor. E isso era a esperança, né? O novo sistema anunciado dava a esperança de uma vida melhor. Era o lado positivo, acima de tudo, era esse. E era o fim da guerra. As mães não viam os seus filhos ir para a guerra e a guerra estava já numa situação incontrolável, porque vários países apoiavam os movimentos, vários países poderosos, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, tudo apoiava esses movimentos. Bem entendido, nós sabemos porque é que eles apoiavam. Mas pronto, foi a melhor solução, foi essa. E o lado positivo era precisamente acabar o envio de militares, acabar os custos da guerra. E depois, o anunciado que foi feito nessa noite, que foi feito nesta noite, o anunciado com 10 linhas, em que a saúde seria melhorada, a educação seria melhorada, os pobres seriam menos pobres, as desigualdades sociais seriam ultrapassadas. Tudo isso estava no programa do 25 de Abril. Manuel Madeira Pissarra fala daquilo que mudou verdadeiramente com a Revolução dos Cravos. A mudança nunca é fácil. Num país onde há desníveis, os desníveis vêm desde sempre na história de Portugal, vêm dos descobrimentos, vêm da monarquia antes de nós, vieram na Primeira República, vieram no Estado Novo. Nós tivemos sempre grandes desníveis sociológicos. A classe média está exausta. E a classe média foi sempre o grande polo deste país, foi a classe média. Mas está exausta. Os pequenos e médios empresários têm uma situação muito difícil. Os jovens não têm o primeiro emprego. É uma das coisas muito importantes que nós temos. E cerca de 10% da população ativa está desempregada. Mas o essencial para a democracia é o salto principal. Fez as liberdades. Falta o resto. E o resto são todas estas coisas. São fundamentais para que as pessoas não olhem para trás e não digam, isto afinal não foi aquilo que foi prometido. É verdade que as pessoas têm razão quando se sentem prejudicadas ou quando se sentem que o seu nível de vida está atingido pela parte negativa. O diretor do Jornal Diário do Sul expressa ainda aquilo que ele desejava que tivesse mudado. É preciso ajustamentos, ajustamentos benéficos para o bem-estar e para o cumprimento do que o 25 de Abril anunciou com toda a boa fé e com toda a boa vontade. Por outro lado, julgo também que é extremamente necessário pensar-se na regionalização do país. Nós, na situação atual, temos muita dificuldade de acesso ao poder. Penso que o melhor caminho, o caminho que temos mais rápido, melhor, seria regionalizar o país e temos os exemplos dos vizinhos espanhóis aqui ao lado. Nós temos que aproximar os cidadãos do poder. Como agora estamos, isso não é possível. Não há acesso ao terreiro de passo, não há acesso ao poder. E se o 25 de Abril não disse, na altura não seria pensado que era necessário regionalizar o país, que era necessário dar autonomia às suas regiões, se fosse hoje, naturalmente, o 25 de Abril acrescentava ao seu programa a regionalização. Por ocasião do 25 de Abril, um pouco por todo o país, realizam-se iniciativas culturais com o objetivo de comemorar mais um Dia da Liberdade. Grândola Vila Morena, a canção escrita e cantada por José Afonso. Foi a senha para que o movimento das Forças Armadas avançasse para a Revolução dos Cravos na madrugada de 25 de Abril de 1974. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada voz de igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira. Assombrando uma azinheira que já não sabia a idade. Voces Vallanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Os dejamos ahora con una de las versiones del Candil del CD Nueve Noches, Nueve Candiles. No se apague la mecha de este candil, la flauta dulce baile a toque del tamboril. Préndeme la llama que yo nunca vi, viviendo a oscuras lejos, lejos de ti. Se musasina y afina, que corto con hacha, ya me tiré en marcha buscándote el jigo. Mi vida cansina, pasó mala racha. Yara la rave, tamborili, guitarra. Tus ojos me busquen como a la serrana. En tu cueva acabará, violado el pastor. Tranquila la cama. Porque tengo una canción que va de tu luz y con el calentón de este meño de actitud. Y me cuelgo de la O y me paso de la U. Chiquini, no lo veo todo, perdidina mi virtud. Yo sin tu luz me pierdo a mí mismo. Yo sin tu luz no sé dónde ir. Yo sin tu luz pierdo el camino que me da la fuerza para poder seguir. Yo sin tu luz estoy perdido. Yo sin tu luz no sé dónde ir. A ver, te busco en la tenita de tu fuego para poder seguirte, para poder seguir. Cuidad que no se apague la mecha de este candil, la flauta dulce baile a toque del tamborín. Préndeme la llama que yo nunca vi, viviendo a oscuras lejos, lejos de ti. Cuidad que no se apague la mecha de este candil, la flauta dulce baile a toque del tamborín. Préndeme la llama que yo nunca vi, viviendo a oscuras lejos, lejos de ti. Soy moderno, yo vengo del pueblo y de los buenos momentos guardo cocina. Busco canciones pa' que te enamores llenando libretas. Y si el aceite se apaga y el móvil no para, escondido me quedo en tu sábana de perta. Galetito en tus piernas se cura los males, se mueran las penas. Prefiero la lume de un candil que nos coja la calor y nos eche el agua fil. Emigrante sin canción, no hay verbena sin redoble. La hizo corazón que marchó a buscar el correo. Prefiero la lume de un candil que nos coja la calor y nos eche el agua fil. Emigrante sin canción, no hay verbena sin redoble. La hizo corazón que marchó a buscar el correo. Un, dos, tres, seis. Se apague la mecha de este candil, la flauta dulce baile a toque del tambor. candil. Cuida que no se apague la brecha de este candil. La flauta dulce baile a toque del tambor. Préndeme la llama que yo nunca vi. Viviendo a oscuras lejos, lejos de ti. A edição de Vozes Raianas número 7 está prestes a chegar ao fim. Marcamos novo encontro no último sábado do mês de maio. Participaram nesta edição Manuel Aranha, Marina Pardal, Luísa Gomes, Maribel Munhoz, Macarena Parejo, Daniel Martim, para além de Rebeca e Maria Luísa Silva, uma equipa da Rádio Telefonia do Alentejo, Jornal Diário do Sul e também da Onda Campos. Marcamos novo encontro consigo, com o tema a anunciar, na Extremadura e no Alentejo. Até lá! Fique bem. Voces Raianas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario du Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Raianas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodusul.com.pt y en www.ondacampus.es.